Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento. O que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo, fico leve, feito folhas ao vento. Um arrepio na pele e o fogo por dentro. É um desejo que faz meu coração disparar. Acende mil estrelas dentro do meu olhar. E sempre assim não muda. Coisa estranha que eu nunca senti. O amor e a paixão jogou flechas em mim. Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você. Preciso te dizer: te amo. Te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder. Decido te dizer: te amo. Te amo. Como poderiam te imaginar que de repente eu fosse me apaixonar? Era o começo de um amor sem fim. De você não vejo mais ninguém. Quero esse teu beijo que me faz tão bem. O meu coração vem me dizer assim: I love you. Só eu sei como eu te amo. Te amo tanto assim. Só eu sei como eu te amo. Te amo. Sucesso, a gente toca, parceiro! Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento. O que será que você não sabe do meu pensamento? Quando eu te vejo, fico leve, feito folhas ao vento. Um arrepio na pele e um fogo por dentro. É um desejo que faz meu coração disparar. Acende mil estrelas dentro do meu olhar. E sempre assim não muda. É uma coisa estranha que eu nunca senti. O amor e a paixão jogou flechas em mim. Sua dúvida. Descobri que a minha outra metade é você. Preciso te dizer: te amo. Te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder. Preciso te dizer: te amo. Se eu fosse me apaixonar, era o começo de um amor sem fim. Perto de você não vejo mais ninguém. Quero esse teu beijo que me faz tão bem. O meu coração vem me dizendo assim: I love you. Só eu sei como